comprei minha passagem. Amanhã mesmo eu vou partir. Vou voltar pra minha terra, o meu velho pé de serra, lugar onde nasci. Foram tantas aventuras neste mundo sonhador. Pela estrada dessa vida, já nem sei mesmo quem sou. Foram tantas aventuras neste mundo sonhador. Pela estrada dessa vida, já nem sei mesmo quem sou. Cidade grande, manda mais pra se viver. Cidade grande, manda mais pra se viver. Alguém me disse fica, mas eu vou ficar pra quê? Já ouvi tantas palavras de conforto e gratidão, mas como é que eu vou ficar se lá está meu coração? Já ouvi tantas palavras de conforto e gratidão, mas como é que eu vou ficar se lá está meu coração? Alô, papai, alô, mamãe, estou voltando. Alô, papai, alô, mamãe, estou voltando. Tentei a sorte por aqui, mas aqui não consegui. Tudo não passou de um sonho. Tentei a sorte por aqui, mas aqui não consegui. Tudo não passou de um sonho. Palavras de conforto e gratidão, mas como é que eu vou ficar se lá está meu coração? Alô, papai, alô, mamãe, estou voltando. Alô, papai, alô, mamãe, estou sorte por aqui, mas aqui não consegui. Tudo não passou de um sonho. Tentei a sorte por aqui, mas aqui não consegui. Tudo não passou de um sonho. Tentei a sorte por aqui, mas aqui não consegui. Tudo não passou de um sonho. Tentei a sorte por aqui, mas aqui não consegui. Tudo não passou de um sonho.